Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos escuta, o disco do dia de hoje traz Maxi Viana com seu álbum Um Quadro de Nós Dois. Começamos com a faixa O Que É Que Você Quer de Mim, de Maxi Viana e Dudu Falcão. O dia quer a noite, a correnteza quer o mar, o horizonte quer distância. A chuva quer molhar, o tempo faz tudo ficar no labirinto da lembrança. A lua quer brilhar, a sua estrela quer cair onde eu não sei o seu desejo. O vento quer dançar, a minha boca quer saber onde eu perdi aquele beijo. O que é que você quer de mim? O que é que você quer de mim? O que é que você quer de mim? O que é que você quer de mim? A dupla Maxi Viana e Dudu Falcão assina a maioria dos títulos. Porém, outros autores estão também presentes no disco, como Guilherme Arantes, com a faixa O Melhor Vai Começar. Eu quero o sol ao despertar, brincando com a brisa por entre as plantas da casa. Eu quero amar, é lógico que o mundo não me odeia. Hoje eu estou mais romântico que a lua cheia. Você mostrou pra mim onde encontrar assim mais de 1 milhão pra sonhar, enfim. E é tão gostoso ter os pés no chão e ver que o melhor da vida vai começar. Um Quadro de Nós Dois foi produzido pelo próprio Maxi Viana, que também assina os arranjos juntamente com a sua banda. Nela tocam, entre outros, André Vasconcelos no baixo e João Viana na bateria, além do próprio Maxi Viana nos violões. Vamos ouvir Itinerário, uma composição de Maxi Viana. Onde você foi que eu não vi? Te procurei pra ver comigo o sol se pôr no Leblon. Queria tanto te rever. Você não sabe o quanto eu vou esperar a hora H. No Rio é muito fácil de achar um cenário. Basta você aparecer que eu mudo meu itinerário. Eu vou atrás de você, não importa aonde for. Da minha história eu sempre preferi ser o autor. Não vou desistir, não vou, não. Você tá num doce danado, mas não disse não. Não vou desistir, não vou, não. Assim de mansinho eu chego no seu coração. Um disco pessoal, com uma sonoridade bastante intimista, Maxi Viana, no final, manda a bola pra cima e toca alguns sambas, como esse que viemos de escutar e esse que vai seguir agora. É Hora de Fazer Verão, de Maxi Viana e Arlindo Cruz, trazendo a participação especial de Alcione. Será que o longo inverno acabou e a vida enfim vai prosseguir do jeito que a gente sonhou? Pois é, fez tanto frio, quase congelou. Tão justo nosso cobertor. Nem deu para cobrir os pés. Pela minha vontade, eu te juro, você nunca mais vai sofrer. Não tem mais motivos pra gente brigar. Minha felicidade é contigo e basta você me querer. Abrir a janela e ver o sol entrar. Maxi Viana com seu álbum Um Quadro de Nós Dois é o disco do dia de hoje. Um lançamento da Biscoito Fino que pode ser encontrado nas melhores lojas de disco. Mais informações no site do artista www.maxiviana.com.br. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um disco do dia.